vários sangue para o fígado, para depois serem eventualmente aqueles metabólicos que serem eliminados ou tratados, porque isso depois aparece a fígado e tudo isso. Mas então, havia porta de sangue. Se nós temos o fígado cheio, não importa onde há água, obviamente a circulação também já não se vai no fígado. Então, está por trás da via porta, também é a mesma coisa. E então, para trás da via porta, temos então essencialmente a cavidade abdominal. E na cavidade abdominal temos o quê? Temos o nosso peritoneu.